Casa do Povo, tecidos e confecções, informa a hora certa. Conferindo com a Cultura, 5h59, falta um minuto para as 6. Esquadrias Deus Aparecida Hartmann, com os melhores preços de nossa região, informa a emissora que você está ouvindo. ZYJ752 em 1110, Cultura, Florianópolis. Emissora da RCE, a rede de Santa Catarina. Esquadrias Neuza Aparecida Hartmann, com os melhores preços de nossa região, confira. Porta maciça com bico, diamante, canela e buia, por 12 mil cruzeiros. Janela veneziana reta, 1,20 por 1,20, canela e buia, apenas 7,900. Basculante reto para banheiro, arco, 60 por 60, canela e buia, 1,784. Esquadrias Neuza Aparecida Hartmann, arroba Santiago Dantas 3133. Confira outros itens pelo fone 449366. E acerte a hora com a Cultura. São 6 horas da manhã. O bairro de Fátima Recreativo Esporte Clube promove neste sábado, dia 12, às 11 horas da noite, grande baile como conjunto MT de Tubarão. No domingo, discoteca com eletrossom às 20 horas e 30 minutos. Não percam, é no bairro de Fátima Recreativo Esporte Clube. Acorda, gente! Estamos apresentando Amanhecer na Ilha com a Milton Reginaldo, levantando seu astral. Cultura e a hora, 6:01, 6 horas e 1 minuto na Cultura. Amanhecer na Ilha, acordando a cidade. Pouco papo, só hora certa e muita música bonita. Carmen Silva, Baile na Fazenda. Balance. dançar. Sob uma lua de olhar sereno, foi lindo e doce me apaixonar. Vim pra cidade com Moreno, quando o dia clareou. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda que encontrei meu grande amor. Foi num baile na fazenda. 6:05, confira a hora com a Cultura, 6:05. É a Cultura, com você nesta manhã. Vamos trazendo mais um duplão, Tênis e De Leon, será? Será? No seu modo de olhar que você já não gosta de mim. Eu não quero, eu não posso e nem devo obrigar ninguém a me querer. É inútil eu tentar me iludir e ficar toda a vida chorando. Quando o amor não dá certo, é preciso tentar esquecer. O que tiver que ser, será, será. O que tiver que vir, virá, virá. Se Deus quiser um dia, vou encontrar o amor. Eu não devo lamentar, pois quem sabe amanhã poderei ser feliz. Compreendo que somente o destino é que faz nossa vida mudar. E agora estou só, não me importo porque não perdi a esperança. Os problemas de amor só o tempo consegue apagar. O que tiver que ser, será, será. O que tiver que vir, virá, virá. Se Deus quiser um dia, a hora certa, Cultura, 6:09. 6:09 na Cultura. Para comprar um bom produto, é necessário conferir do revendedor. Por isso, vá à Luz e Companhia. Luz e Companhia, fábrica de refrigerantes naturais. Laranjinha, Guaraná, Limão Verde e também distribuidor da cerveja Xincariol. Luz e Companhia, entrega a domicílio. Rua José Maria da Luz, 61, bairro José Mendes. Fone 22-2283, Centro Florianópolis. No supermercado Pierre, você encontra frios, frutas e um grande estoque de gêneros alimentícios, além de uma variedade de carnes. Promoções toda semana é no supermercado Pierre. Supermercado Pierre, o lugar certo para a sua economia. Avenida Aniceto Zaque, 587, Ponte do Imaruí, Palhoça. E atenção para a hora certa, 6:10, 6 horas e 10 minutos na Cultura. Alô, gente, este programa tem o gosto e sabor da terra. Estamos apresentando Amanhecer na Índia com Hamilton Reginaldo. É isso aí, Felipe Falcão, por amor, você morre. Telefone tocar, sou eu a chamar, por favor me atenda. Eu não quero morrer sem falar com você nessa noite horrenda. Sei que é muito importante um chamado noturno, mas é muito importante. Depois volte a dormir com seu novo amante. Hoje aqui neste bar vou beber, vou chorar, essa dor que me invade. Gritarei para o mundo meu desgosto profundo, minha louca saudade. Já que a vida não presta, sem você só me resta aceitar minha sorte. Tomarei mais um trago e depois eu me apago nos braços da morte. Passa, são 6:13, 6 horas e 13 minutos. É a hora certa e a cultura segue com música bonita. César e Paulinho, quero ter. Quero ter uma casa humilde e linda na fazenda, ver a minha amada usando chita e renda. Quero ver o sol com sono se deitar por trás da plantação. Quero ter um rio passando perto pra eu nadar sem roupa, um pomar completo pra adoçar a boca, uma sombra boa pra poder dormir. Quero um bom cavalo, vai, uma bela branca, cavalgar no campo e de alegria tanta. Quero até sentir que sou um bom peão. Quero meu café esparramada pelo chão. Vou sentir o cheiro de hortelã cobrindo minha pele. Quero muito ser bonito pra enfeitar a terra e ter a madrugada pra minhas canções poder cantar. Vou pedir pra aparecer da minha padroeira, pra fazer da minha fé a grande companheira, pra conseguir um dia tudo isso achar. Quero um bom cavalo, pai, e uma tela branca, cavalgar no campo e de alegria tanta. Quero até fingir que sou um bom guião. Quero meu café secando no terreiro aberto, ver a criançada bem feliz por perto, ter a liberdade esparramada pelo chão. Quero um bom cavalo, pai, e uma tela branca, cavalgar no campo e de alegria tanta. Quero até fingir que sou um bom guião. Gente de Santa Catarina cantando bonito no nosso amanhecer na ilha, fazendo sucesso na cultura. Amélia Merondi, de Um Grande Amor Ninguém Esquece. Cultura e a Hora, 6h16, 6 horas e 16 minutos. Não esquece dos momentos cheios de felicidade. Quem não tem amor padece, e quem ama sofre mais, recordando o passado que foi e não volta mais. Quem não sofre por amor não conhece a solidão, não sabe que a saudade já mora em seu coração. De um grande amor ninguém não esquece, vive de lembrança e recordações. Quem ama a primeira vez não esquece do passado, não esquece dos momentos cheios de felicidade. Quem não tem amor padece, e quem ama sofre mais, recordando o passado que foi e não volta com a cultura. 6 horas e 19 minutos. 6 e 19. Atenção, feirante e agricultor. A Cerâmica Tapuia possui para venda caixas de tomate desmontadas para embalagem a partir de 72 cruzeiros a unidade e caixa montada a partir de 88. Ligue 421206. Eu disse 421206 e faça seu pedido. Cerâmica Tapuia, Avenida São Cristóvão, 2703, Palhoça. Aqui não tem solidão. Aqui tem muita emoção. 6h20 na Cultura, 6h20. Amanhecer na Ilha, oferecimento, Automecânica e Retificadora Xisteu Limitada, Avenida Josué de Bernardi, 873, Campinas, São José, telefone 44-3125. Não fique na estrada, tenha mais confiança no seu veículo. A Automecânica e Retificadora Xisteu tem serviços autorizados MWM, retífica de motores diesel, mecânica completa com serviço de solda, molas, radicadores, freios, etc. Mecânicos especializados e treinados na própria fábrica. Automecânica e Retificadora Xisteu, Avenida José de Bernardi, 873. Telefone 44-3125 Campinas, São José. Vamos indo, mais um sucesso. Agora, Grupo São Campeiro, Cavaco também é lenha. Cultura e a hora certa, 6h21, 6h21. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Foi chegando com jeitinho, atiçado das mututas. Afinal, café pra louco não precisa muito açúcar. E a velha cuidando da cria com mandinga de parteira, cheia de mel e ferrão, que nem tampa de abelheira. Parecia uma coruja azarando uma porteira. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Mais doce que marmelada, me negaciando a traição. Pra me dar uma facada, eu do lado dessa loira. A minha vida periga, a mãe dela é uma traiçoeira. E o pai é taura, uma briga. Querem me ver com os pés juntos e a boca cheia de formiga. E não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Nós estaremos juntinhos quando o destino vier. Nem quadrilha, nem família me apartam desta mulher. Terão um baita lobicínio e salve-se quem puder. Que eu mato o velho e a véia e despolho quem me quer. Se não for como Deus gosta, será como o diabo quer. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Não tem nada nem que tenha, cavaco também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Confira a hora. 6h24. 6h24. Música chonada no ar. Alain Aladim, Paixão. moça maldita que o diabo inventou. Amor é ternura, bondade, traz felicidade, foi Deus quem criou. Obrigado por chicos, intrigas, ciúmes e brigas, obra da serpente. Pra alma da gente. Homem é o animal da terra que mais manda e mais erra, que nós somos homem. Mulher de salvar o homem. Eu sou paixão, sou pecado, sou tudo de errado que é nessa canção. Você é o perdão, é a glória, é o amor dessa história, é a minha salvação. Cultura informando a hora, 6h27, 6h27. Apollo ConstruCity, junto com você, construindo uma cidade. Telefone 431535, informa a hora certa. Cultura e a hora, 28 para as 7. Faltam 28 minutinhos para as 7 horas. Quem acerta é você, comprando tudo mais barato na Casa do Povo. Lá você vai encontrar um grande e variado estoque em sedas, linho puro, tecidos, cortinas, forrações, tudo direto das melhores fábricas. Qualidade e o melhor preço é na Casa do Povo. Conselheiro Mafra Centro e agora com nova loja na rua Leoberto Leal, 1006 em Barreiros. Casa do Povo, onde todos gostam de comprar. ZYJ752 em 1110. Cultura, Florianópolis. Emissora da RCE, a rede de Santa Catarina.